neste lugar, está neste lugar, aquele que venceu a morte, está neste lugar, está neste lugar, está neste lugar. Jesus, o dono do milagre, está neste lugar. Pra devolver ao cego hoje sua visão, pra levantar de novo um paralítico do chão, pra alimentar com 5 pães e 2 peixinhos uma multidão, se preciso for uma nação. Pra devolver a vida ao morto há 4 dias, pra transformar toda a tristeza em alegria, pra relembrar a cena forte quando ele falou: vento te aquieta e a tempestade se acalmou. Pra forjar caráter como fez com o publicano, pra curar com a orla do vestido alguém com desengano, olhar nos olhos de quem falta fé e assim dizer: caminha agora sobre as águas, eu estou com você. Está neste lugar, Jesus, o dono do milagre, está neste lugar. Veja agora na sua frente, veja o milagre, ele está presente. Santo, poderoso.